impressionou, já dançou, já curtiu e até cantou quando ouviu. Emoção rara que nos dispara o coração e a pele chega até arrepiar. Essa levada que nos embala, já bem bem antes de mim, antes dos pais dos meus pais. Hoje os bailes montados não são diferentes, o povo dançando as músicas de antigamente. Isso prova o que é bom, vai durar para sempre. Que o brega falando de amor dura eternamente. Agora, a voz inconfundível do estado do Pará. Meu amigo Ribamar José, canta esse brega pra gente. Que prazer, Bebe Santana, cantar com a banda Top 3. Vamos juntos. Talvez, quem sabe, você já ouviu essa melodia por aí. Se emocionou, já dançou, já curtiu e até cantou quando ouviu. Emoção rara que nos dispara o coração e a pele chega até arrepiar. Essa levada que nos embala, já vem bem antes de mim e antes dos pais dos meus pais. Hoje os bailes lotados não são diferentes, o povo dançando as músicas de antigamente. Isso prova o que é bom, vai durar para sempre. Lotados não são diferentes, o povo dançando as músicas de antigamente. Isso prova o que é bom, vai durar para sempre. DJ Luiz, o mega preferido da galera. Me envolve nesse teu jeito louco que me faz delirar de paixão. Me aceita de uma vez e não me deixe sofrer por esse coração. Levada show, trazendo emoção aonde o povo está. Porém, não me deixe esperar com saudade sua nesta solidão. De nós dois. DJ Sensação do Momento. Nós dois em algum lugar, oh, oh, oh.